vez vou ficar te esperando aqui. Na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma participação do Dr. Vasco Caparra, com suas dicas de saúde e também tirando as dúvidas do povo. E nessa semana, você vai lembrar de mim, pois sempre que um outro te tocar, você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite que a solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, cada sonho de verão, o toque do seu telefone. Eita, mestre, faz aí um, muito obrigado. Faz aí um lá menor, lá pequeno, não é isso aí? E vamos cantar aqui uma música oferecendo ao casal que está completando os 25 anos de casamento, coisa mais linda. Apresentou aí o meu amigo. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! É o nosso convidado especial. Chegou a oportunidade que estava faltando. Venha fazer seu check-up da visão e sair com óculos novo. A melhor promoção do ano para toda a sua família, com dois pacotes promocionais. Pacote Prime, armação mais lente com antireflexo a partir de 7 vezes de R$50. Se você gosta de usar as lentes que escurecem no sol ou as lentes com proteção para tela de celular e computador, temos o segundo pacote. Pacote Master, armação mais lentes, mais tratamento fotossensível ou anti-LED a partir de... Precisa vender, mas está sem a maquininha? Sem estresse. Com Infinity Tap, você transforma o seu celular em maquininha e ainda dá para parcelar em até 12 vezes. Infinity Pay. Cadastre-se e abra sua conta. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.

paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesses encontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar, como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a força mais banal. Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Amo você. Eu amo, amo você. Just a little. Sangue cura, Senhor.

Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, felicidade também,